O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, que se baseia no trabalho do psicanalista, filósofo, cientista social Norberto Kepp, criador do método de psicanálise integral, ciência também denominada trilogia analítica, porque faz a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência. Bom, agora há pouco nós estávamos aqui, né, nos preparando para a gravação do programa, aí o jornalista José Ortiz olhou aqui a nossa biblioteca, que é farta, cheia de livros belíssimos, enciclopédias e etc. Ele disse: ai, doutora Cláudia, como eu gostaria de mergulhar e ficar lendo todos esses livros. Aí eu disse a ele: pois é, quando eu era adolescente eu também tinha essa aflição, que eu entrava numa biblioteca e via aquele, uma quantidade incrível de livros e de compêndios, e que eu pensava, mas nem que eu fique todos os dias da minha vida lendo todos esses livros, eu não vou conseguir terminar de ler todos. Então eu ficava numa espécie de surto. Depois me acalmei quando o Dr. Kepp explicou, mais tarde, na psicanálise que eu fiz com ele, que o conhecimento verdadeiro, a verdadeira sabedoria está no nosso interior e vem do nosso interior. Então, a maioria desses livros, infelizmente, inclusive, são de informações inexatas, invertidas, que cerceiam, que deturpam, que desviam até o verdadeiro conhecimento, né? As escolas, as academias. Parece que quanto mais uma pessoa estuda e faz mestrado, depois doutorado, depois pós-doutorado, e quanto mais a pessoa estuda, parece que mais distante ela fica do verdadeiro conhecimento, da sabedoria, da prática, do relacionamento humano, da realidade. Então a gente pensa, meu Deus do céu, é por isso que o mundo está à beira da catástrofe, porque os grandes cientistas estão colocando o mundo todo em risco seríssimo de extinção, justamente por serem doutores, acadêmicos, que se afastaram de uma forma drástica da realidade, do verdadeiro conhecimento. Então, Dr. Kepp, o senhor que criou o método de interiorização, e é dentro do ser humano que nós vamos encontrar toda a patologia, todos os problemas, mas também vamos encontrar toda a sabedoria. Os universais, né, como o senhor chama. É, o que quer dizer isso, né, Cláudia? Interiorização. É a pessoa entrar em contato com tudo que ela tem no interior dele, principalmente os sentimentos, o raciocínio, né, e a estética também. Porque tudo que a pessoa aprende no mundo exterior de certo tem que estar de acordo com o que ela tem de certo no interior dela. Então, se ela, por exemplo, tem que aprender o que é certo e o que é errado, ela vai comparar o que no mundo tem de certo e de errado no que ela tem no interior dela de certo ou de errado. Então, o que, que é isso, né? Vamos dizer, o contato que o indivíduo tem consigo próprio. Então, a gente pode dizer que o contrário de interiorização é a exteriorização. O que, que é o indivíduo exteriorizado? É o indivíduo que se acha, assim, vítima do mundo exterior. E provavelmente, né, toda a patologia, principalmente a psicose, que é uma patologia mais grave, advém por causa disso, do ser humano achar que ele é vítima. Então, quando, por exemplo, muitos psicólogos e mesmo psicanalistas, né, acha que o ser humano ele é doente porque ele teve uma orientação na família, ou então na escola, uma orientação errada, e que ele é vítima dessa orientação. Então isso é um grande engano, porque o que acontece não é que o problema que existe fora no mundo, né, seja nas leis, seja na política, seja na ciência mesmo, é que isso vai tornar a pessoa problemática. O que acontece é o seguinte, é que o problema que torna a pessoa doente é a confusão que ele cria com o que ele vê no mundo exterior. Se no mundo exterior ele souber lidar com as dificuldades que existem, é porque ele está de acordo com o que é certo no interior dele. E a gente chama isso de virtude, né, de ética. Então, nenhum problema leva o indivíduo à doença ou à destruição. É sempre o que ele pensa, o que ele faz, de certo ou de errado, é que leva ele a não saber como viver no mundo e com os problemas que tem no mundo, ou então não saber viver com as virtudes que ele tem no próprio interior. Então a pessoa vive mais do que ela tem dentro dela, do que o que ela aprende no mundo exterior. Então se é um indivíduo, vamos dizer, que tem boa intenção, que as boas intenções dominam a personalidade dele, ele vai conseguir trabalhar, né, com as intenções más das outras pessoas, com as leis errôneas. Então, eu gostaria de avisar às pessoas que nos ouvem que é muito importante ver que nenhum problema do mundo poderia tornar a pessoa, vamos dizer, neurótica ou psicótica ou doente orgânica. Que toda doença que a pessoa tem, ela que cria no interior dela, quando ela não sabe lidar com as coisas externas. Então, a gente pode dizer, por exemplo, se o indivíduo fala, olha, eu nasci na pobreza, então a minha vida foi infeliz porque eu sou pobre. Ou então, ao contrário, né? Ela nasceu na riqueza exagerada, então ela não sabe lidar com o mundo exterior, que não é um mundo milionário. Então, a gente pode dizer o quê? Que a pessoa, ela cria o problema quando ela não aceita a pobreza ou a riqueza até que ela tem, e que não sabe, né, se adaptar a essa situação e se controlar diante da miséria que ela teve, culpando o pai, mãe, a família, a sociedade. Que às vezes, né, e a maior parte das pessoas que estão bem relativamente são pessoas que souberam lidar com o que receberam na vida. Agora, nós temos aqui um grupinho, eu gostaria que eles dessem as suas ideias a esse respeito. Quem gostaria de falar? Dr. Kepp, essa questão da interiorização, eu acho que foi mais uma revolução que o senhor fez, né, no campo da terapia, da psicoterapia, porque isso é a coisa mais comum que tem, a pessoa sempre achar que o problema é uma situação exterior, é um casamento, é um emprego, é o chefe, é a sociedade, é a coisa mais comum que tem, todo mundo faz isso quase o tempo todo. Então o senhor mostrou esse método, né, que através daquela situação, a pessoa na verdade está tendo contato com aspectos dela, que ela não percebe. Aí ela, então, por exemplo, essa semana teve o exemplo de um sonho que ocorreu aqui numa sessão de terapia, e a pessoa contou que ela sonhou que via uma senhora, uma pessoa, e essa pessoa estava rodeada de... que essa pessoa já tinha morrido, mas ela estava rodeada de coisas... de um ambiente muito bonito, mas ela tinha uma venda nos olhos. Então a interpretação foi que essa própria pessoa que teve esse sonho tem essa situação. Na vida dela, ela está numa situação de muitas coisas boas e ela põe uma venda nos olhos, quer dizer, não admite, não é grata ao que ela está recebendo de bom, e está, então, levando uma vida como se fosse uma pessoa morta. Então, quer dizer, a pessoa não sonhou com a outra pessoa, ela estava, assim, tendo uma visão de como é a vida, a própria vida dela, como o próprio interior dela está nesse momento, né? Então, o senhor nota, né, Léo, que a pessoa, ela se torna doente quando ela não aceita, né, uma situação boa, ou quando ela não quer ver uma situação ruim que ela tem na vida. Quer dizer, a pessoa é que cria a sua neurose, né, a sua psicose, né? Às vezes uma sociedade é assim, ruim, um grupo ruim, a pessoa pode ser perfeita. E às vezes ela está num ambiente incrível, muito bom, e ela pode se tornar um delinquente, né? Quem mais quer falar sobre isso? Eu queria ler um exemplo que eu acho muito bom do seu livro A Glorificação, que mostra muito bem esse processo de interiorização na análise, né? Então, chegou uma senhora, a LG, ela disse que o marido a impedia de viver a existência que queria, colocando empecilhos ao seu trabalho. Aí o analista perguntou, a que a senhora associa o seu marido? Dificuldades. Coloque o seu marido no seu interior. Ah, o senhor pensa que sou eu que estou dificultando minha vida? É a senhora que está dizendo isso. Então, aqui podemos perceber que é muito comum, né, a pessoa achar que quem está complicando a vida dela é o marido, o chefe, ou a mãe, o pai, os amigos. E aí, na análise, volta, Adinha, né? Você falou o maior problema que a mulher tem. Qual é? Ela vê todo o problema no homem. Aí, tá vendo? Sim, projeta. Aí, na análise, ela melhora. Aí ela começa aí, a perceber. Ela vai ver que aquele marido que ela falava mal era um santo, né? Exatamente. Salvador da vida dela. Por isso que as mulheres trilógicas são muito bacanas, interiorizadas. E a Selma, acha a mesma coisa, Selma? Ah, esse é um grande Ou problema. Ou acha que os homens são terríveis? Não, acho que é o problema universal das mulheres, esse, Dr. Kep. E eu estava aqui pensando que essa questão, então, do desequilíbrio que a pessoa fica, vem muito, então, dessas projeções que ela faz, né? Dela ver fora os problemas que ela não quer ver em si. Isso é interessante porque o senhor desenvolveu um trabalho que mostra que essa projeção ocorre, inclusive, a nível social, né? A nível de países. Então, a gente vê até países atacando outros, né? Achando que o outro é que queria fazer mal para si, né? Que seria um terrorista, um eventual problema, né? Ou quando até um país acha que os problemas econômicos que ele tem é por causa dos imigrantes que vieram de fora. Então, são todas, assim, ideias projetivas que vão tomando grande dimensão, e justamente essa questão da projeção é o oposto do processo de interiorização, quer dizer, da pessoa a nível individual se ver, ter contato com o interior, e a nível de países eles entenderem os problemas internos que tem também, né? Sabe, tem o santo, né, Agostinho, ele falava assim, que o ser humano interiorizado, quer dizer, que olha para si, é um santo. Que só, agora a gente usando a linguagem científica, né? Que só o indivíduo que olha para si e vê os erros que tem, é que tem equilíbrio. Então, o que é o indivíduo equilibrado? É o indivíduo que vê todos os problemas que ele tem e que, afinal de contas, são criados por ele. E o doutor Ademar? Ele acha a mesma coisa com os doentes? Então, doutor, aqui eu vou dar um exemplo que inclusive eu pus em análise, né, que eu achei interessante. Um paciente que entrou no consultório muito furioso, né, assim, louco da vida, e começou a reclamar porque eu tinha demorado muito com o paciente anterior, né? Aí eu falei assim para ele, ah, bom, o senhor achou que eu demorei muito, então eu vou atender o senhor em 3 minutos. Falei para ele, né? Falei, não, eu também quero ser atendido num tempo grande. Aí ele se tocou, né, que era uma coisa boa. Eu falei, mas o que o senhor acha de eu atender o paciente mais tempo? Não, isso é uma coisa boa, o exame é melhor, tudo. Aí eu falei, então o senhor está com inveja então do outro, então? Aí eu mostrei para ele exatamente essa questão da inveja que a pessoa tem quando alguém está fazendo alguma coisa boa. Mas ele realmente entrou numa fúria tão grande no consultório, se não fosse essa questão da interiorização, eu acho que seria muito difícil conter o rapaz. Então, o senhor falou dos três grandes erros, né? É que até chamam de pecados capitais e que nunca é falado e que causa todas as doenças, né? Que é, primeiro, a soberba, não é isso? Toda pessoa muito doente, principalmente doente mental, é uma pessoa soberba, orgulhosa, né? Pessoa arrogante. É também a questão da inveja, né? O que é inveja, né? É ter ódio das outras pessoas, querer destruir as outras pessoas porque não quer que as outras pessoas sejam boas, né? Tenham bens. E também contra o que é, vamos dizer, estético, bonito, né? Então, a pessoa doente nem gosta, às vezes, de música, de fotografia bonita, de coisas das artes, né? Quem não gosta das artes é uma pessoa muito doente. E o jornalista Ortiz de Camargo Neto, o que que vê disso? Então, doutor Kepp, essa questão da interiorização que o senhor fala, né? Uma vez eu pesquisei a palavra interno, quer dizer, mergulhar no mundo interno. E até eu fui conferir com o senhor conhece bem latim, né? Eu tinha notado que a palavra interno, em latim, é interno. E parece composta por in, que é dentro, e terno, que é três, né? E o senhor olhou no livro e falou assim, exatamente, mundo interno é em três. E aí, isso é interessante, né? Que essa etimologia vem ao encontro das descobertas do senhor de que o nosso mundo interno é trino, né? O verdadeiro, né? O verdadeiro, que é o bem, a verdade e a beleza. E a negação que a pessoa faz, aí cai no mal, mentira e feiura, né? Isso. Agora, então é muito interessante essa questão dessa descoberta que o senhor fez e que também aproxima o ser humano da noção teológica da trindade divina, né? Que Deus é trino e toda a realidade física é trina e o interior do ser humano é trino também, né? Então, o ser humano tem que ser igual à trindade divina, né? O pai é o sentimento, né? O amor, né? A emoção. O Deus Filho, que é Jesus Cristo, é a razão, né? O raciocínio, o pensar correto. E o Espírito Santo, que é a beleza, né? A harmonia, né? Entre o sentimento e o pensamento. Agora vamos ver a doutora Júlia, que veio da Colômbia para falar dos nossos programas. Estava pensando aqui nos pacientes, não? Na doença que representa isso, não? O mal, a mentira, a feiura. E que os pacientes, as pessoas, nós achamos que essas coisas vêm do exterior. Que a doença é porque eu comi alguma coisa que estava estragada, porque o vento estava muito frio, e não que nós estamos continuamente rejeitando essa essência. Então, através da interiorização, a pessoa tem contato com esse ser divino que está no interior dela. Agora, como é que a senhora explica, sabe, esses chemtrails, esses caminhos do céu que alguns aviões, né, maldosos fazem, de jogar antrax no céu, né? Como é que explica agora que tem tantos aviões fazendo isso, causando uma epidemia de gripe? Né, Cláudio? Isso eu preciso esclarecer aqui para a nossa doutora Julieta. Ele está se referindo ao que se chama em inglês de chemtrails, que são aquelas rastros que os aviões agora, ultimamente, vem deixando no céu. Às vezes eles fazem até um xadrez, são vários, diversos, em algumas localizações do mundo todo. E muitas pessoas na internet documentam isso como sendo uma atividade criminosa de lançar, é uma guerra, é um bioterrorismo, ou até uma guerra química e biológica contra as populações, causando todas essas gripes e problemas respiratórios e outras doenças também, dores de cabeça, diarreia, vômitos, etc, etc, etc. Isso já tem farta documentação de pessoas sérias falando sobre isso. Que coincide, entre aspas, com as campanhas de vacinas que tem. Exatamente. E geram é pior ainda. Pior coincidem ainda. Com as vacinas. Exato. Porque geram aquele pânico na população, o sistema imune cai e fica ainda mais debilitado, mais fraco para receber aquele ataque dessas substâncias químicas. E aí vende um monte de remédios. Então, esse pessoal do poder patológico, doentio, eles criam um sistema de ganhar dinheiro através do adoecimento e da morte que eles provocam nas pessoas. Então, ao mesmo tempo que eles querem destruir, matar, adoecer a população, eles ainda ganham dinheiro com isso. É uma trama diabólica mesmo. Agora, o ser humano sente isso, mesmo que ele não tenha isso muito conscientizado, muito claro na mente, ele sente que ele vive num mundo hostil, perigoso para cada um. E que isso, é claro que o ser humano precisa ter contato com o próprio interior para descobrir isso. Para descobrir isso, inclusive fora dele, e ter com meios de poder combater isso. Senão ele fica perdido num mar de um caos, né? Totalmente isso, né? Desnorteado. Isso eles chamam de seleção natural, né? Natural, quer dizer, hein? Só as pessoas mais fortes é que, sobrevivem com toda essa porcaria aí que eles jogam no então, ar. Então, o que a gente vai ver, né? Que a conscientização provoca uma energização da pessoa. Um aumento, uma melhoria da imunologia. É fantástico isso. Porque, às vezes, até efeitos radioativos podem ser muito minimizados e, quem sabe, até não neutralizados por causa do efeito dessa energética que o ser humano pode obter se ele tem uma consciência maior. A consciência é curativa em si. É uma energia curativa. Então, Só as pessoas conscientizadas é que vão para o céu, né, Cláudia? É, doutor Kep, porque aí a gente vai entrar na sua dialética. Eu acho isso apaixonante, porque quando a gente fala em patologia, doença, inveja, arrogância, avareza, blá, blá, tudo isso, a gente muitas vezes esquece de fazer uma dialética kepiana. Como é que é essa dialética? A doença, seja ela física ou psíquica ou espiritual, ela é uma destruição do ser. Ela é resultado de uma destruição de tudo de bonito, de bom, de verdadeiro que o ser humano tem e pode viver. E nesse caso, doutor Kep, que o senhor se referiu, o doente, ele próprio não se permite ou não deseja ir ao céu, porque a inveja, a avareza, o apego ao material, a rejeição à consciência, à luz é tão forte que ele próprio não ascende às camadas superiores, né? Como dizia o Dante Alighieri, são várias camadas até a pessoa chegar na iluminação máxima, que é a aproximação de Deus. A própria pessoa escolhe onde ela acha mais confortável para ela ficar, dependendo do grau de arrogância, de soberba, de inveja, de materialismo. Então ela se encaixa numa escala, lá numa faixa energética que é escolhida por ela. E essa é uma justiça total divina, né? Porque não é Deus que condena. E a Marcinha, que é odontóloga, com a questão dos dentes, acontece a mesma coisa? Ah, exatamente a mesma coisa. Primeiro que a odontologia só vê a causa dos problemas assim fora, né? Agora, por outro lado, né, esse desequilíbrio psicossocial, às vezes, que a pessoa tem, né, que ela acaba rangendo muitos dentes, aí traz vários prejuízos. Então, eu até me lembrei daquele capítulo do livro da doutora Cláudia, A Cura pela Consciência, que lá, falando assim, que a interiorização é o caminho para a cura, né? Que as pessoas podem ler nesse livro e vão aprender bastante, né? Que é o único caminho. Então, acabou o nosso tempo. Nós temos que anunciar, doutor Kep, as nossas atividades. Se vocês estão ouvindo o nosso programa, estão gostando do que nós estamos dizendo, então saibam mais a respeito da ciência trilógica no nosso site www.stop.org.br. Nosso telefone é 3032-3616. 30, 32, 36, 16. Até a próxima semana.